na palma da mão. Oba! Na palma, assim, ó. Na palma da mão. Logo eu. E bate de frente com toda essa gente que nos vencer. Logo eu. Entrei no teu jogo, me queimei no fogo. E o pior que ia deu. Logo eu. Logo eu. Logo eu. Eu vacilei. Oba! Em não querer mudar. Você me que avisou. Que o que, que o que, ó? Queria terminar. Queria terminar. Sabe que eu. Meu mano, sabe que eu. Esse é o pique maroto. Não tive a intenção de andar na contramão. Mas resolvi parar. Eu vou, hein? Olha só. E o meu defeito, mas vou te dizer. Esse é o meu jeito que posso fazer. Mas sabe que eu te amo de verdade. Além do mais, rola aí pra gente o lance pra valer. Será que tem certeza? E quem é pagodeiro vai bater na palma da mão, hein? Vamos, vamos! Oi! Logo eu, e bate de frente com toda essa gente que quis nos vencer. Logo eu, entrei no seu jogo, me queimei no fogo. E o pior que ia ter, logo eu. Samba aqui também, ó. Tem samba aqui também, ó. Essa é linda, essa é linda. Chega de felicidade. Que pagode! Hoje volta liberdade. Vou ficar sozinho novamente. Antes só que infeliz com a gente. Chega de sofrer. Preciso viver. Vamos. Paz que eu não tinha tempos. Mas não vou ficar me lamentando, pois a vida é bela, eu vou levando. Tenho tanto a dar. Mão pra cima, então balança aí, ó. Uma namorada linda e verdadeira, pra ser minha amada. Pagode. Essa aqui é o seguinte, essa aqui é o seguinte. No miudinho a gente vai chegando, no miudinho a gente vai chegando assim, ó. Só falta dizer que me quer, só falta poder te levar. Pra gente, pra gente, pra gente, pra gente querer, querer, pra gente vai. Meu corpo, um beijo, um desejo. Inflama, inflama. Meu bem, abre a guarda, que a gente se espalha na cama. Ela e ela. Um dia passa, mas não passa a vontade. Deu quantas horas pra matar essa saudade. Nem imagina quanto eu gosto de você. Gosto de você, gosto de você. Me pede por me ver de vontade. Me promete pra amanhã ou pra mais tarde. Tem dó de mim porque eu gosto de você. Gosto de você, gosto de você. Pra que deixar o nosso amor pela metade? O que é que eu fiz pra merecer tanta maldade de você? Ela lá, ela lá, ela lá, ela lá, ela lá. Dizer quem me quer, só falta poder te levar. Pra gente, pra gente, pra gente, pra gente querer, querer, pra gente laia, laia, na cama. Esse é o pique do seu corpo, meu corpo, num beijo, desejo, inflamar. Meu bem, abre a guarda, que a gente se espalha na cama. Eu quantas horas pra matar essa saudade. Nem imagina quanto eu gosto de você. Gosto de você, gosto de você. Se diverte por me ver em desvantagem e me promete pra amanhã ou pra mais tarde. Tem dó de mim porque eu gosto de você. Gosto de você, gosto de você. Me deixaram na sua boca pela metade do que é que eu fiz pra merecer. Assim ó, bate na palma da mão, velho. Palma da mão. Levar, aliás, pode levar Sorriso Maroto, Pique Novo Tier pra cá. Maravilha! É o Tier no Pique Maroto. Pique Maroto do Tier, moleque.